chegou. Toda a tristeza foi embora. O que é ruim a gente joga fora. Vai ficar sempre na lembrança tudo que de bom rolou. As luzes iluminam o seu coração. E assim o mundo fica bem melhor então. Vou ser bem mais feliz. Ter a vida que eu sempre sonhei. 365 dias pra viver de uma só vez. Tudo que eu quero está aqui, na sintonia do meu coração. Transamérica é a rádio, a trilha do verão.